2006, o 13º ano consecutivos no ar, deu um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gentis funcionárias da nossa querida Lafic Imóveis que receberam na primeira semana deste mês os parabéns a você pelo aniversário de ambas. Elza Aparecida Bolonha de Souza e Dona Célia Alves, que receberam de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafic Imóveis, todas as felicitações do mundo. Mas vamos nós com música, mais sucessos carnavalescos, mais músicas que foram cantadas realmente nos salões da vida. Nelson Gonçalves novamente em nosso coreto, novamente em nossa passarela. Desta feita, esta composição que mata de verdade, hein? Contra as mulheres, as nossas damas. Nelson Gonçalves cantando do Arlindo Marques, Se Eu Fosse o Getúlio. Será que o Getúlio era tão mal assim? Dircinha Batista também conosco. Saudosa e talentosa cantora Dircinha Batista e o seu grande sucesso carnavalesco em arranjo do Zacarias, do Armando Cavalcante, Máscara da Face. Ainda para os nossos ouvintes, mais um sucessaço carnavalesco, desta feita com aquele que foi em vida o maior animador de auditórios que o Brasil já teve. Silvio Santos sempre se inspirou em César de Alencar, e ele canta o César de Alencar, do Haroldo Lobo, Coitado do Abdala. Muito funcionário, muita professora. Se eu fosse o Getúlio, mandava metade dessa gente pra lavoura. O Brasil tem muito doutor, muito funcionário, muita professora. Se eu fosse o Getúlio, mandava metade dessa gente pra lavoura. Mandava muita loura plantar cenoura e muito bonitão plantar feijão. E essa turma da mamata, eu mandava plantar batata. O Brasil tem muito doutor, muito funcionário, muita professora. Se eu fosse o Getúlio, mandava metade dessa gente pra lavoura. Mandava muita loura plantar loura. E muito bonitão plantar feijão. E essa turma da mamata, eu mandava plantar batata. rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Sobe, desce, morro, carregando a sua mala. Chega fim de mês, ninguém paga o Abdala. Pra comprar fiado, todo mundo quer comprar. Mas no fim do mês, como é duro de cobrar. Oi! Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Sobe, desce, morro, carregando a sua mala. Chega fim de mês, ninguém paga o Abdala. Pra comprar fiado, todo mundo quer comprar. Mas no fim do mês, como é duro de cobrar. Coitado do Abdala, ralha, ralha, ralha, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Sobe, desce, morro, carregando a sua mala. Chega fim de mês, ninguém paga o Abdala. Pra comprar fiado, todo mundo quer comprar. Mas no fim do mês, como é duro de comprar. Coitado do Abdala, olha, olha, olha, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Sobe, desce, morro, carregando a sua mala. Chega fim de mês, ninguém paga o Abdala. Pra comprar fiado, todo mundo quer comprar. Mas no fim do mês, como é duro de cobrar. A nostalgia faz a diferença. Um jardim, um coreto, a música e a saudade em seu 13º ano no ar, agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9. Gente ouvinte, participe desta pedida, mande uma cartinha para nós, coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Ou solicite músicas pelo nosso e-mail, que é este, uspfm@sc.usp.br. Mas nesta manhã de domingo, mais sucessos carnavalescos para todos os nossos ouvintes. Risadinha marcante, risadinha saudoso, risadinha, que era da Rádio Nacional também do Rio. Risadinha e o seu sucesso carnavalesco do F. Neto, Se Eu Errei. Gilberto Alves, mais uma vez em nosso coreto e também em nossa passarela, desta feita para cantar aquele sucessaço de seu repertório, em arranjo do Pachequinho, do E. Augusto, De Lanterna na Mão. Tudo isso para os nossos ouvintes e ainda Breakout conosco, Breakout, que era paulistano, mas que fez a sua carreira maravilhosa no Rio de Janeiro, desta feita do Fernando Lobo, Ai Cachaça. Sem querer, jamais pensei, jamais pensei em te fazer sofrer. E eu errei, amor, jamais pensei. Para mim, se eu errei, se eu pequei, meu grande amor, jamais pensei. Você desça pra barriga, mas não suba pra cabeça, ai. Ai, cachaça, por favor, não me aborreça.